os filhos teus reunidos se encontram felizes, pois fazem parte da tua imensa família e num sorriso feliz, repleto de afeição. Jesus.